Antenoeira. Especial Informação. Boa noite, e de repente tudo o vento mudou. Quando a situação aparentava estar mais ou menos tranquila ou controlada no concelho de São Brás de Alportel, o vento mudou de direção e fez com que as chamas passassem a barreira de segurança montada pelos bombeiros. São mais de 900 que nos concelhos de São Brás de Alportel e Tavira estão a combater o incêndio. É um incêndio de grandes proporções que está não só a destruir e a queimar mato, mas também floresta organizada, segundo adiantou a Alusa na tarde desta sexta-feira, Macário Correia, o ex-presidente da Câmara Municipal de Tavira, que esteve na presidência, aliás, na presidência da Câmara no ano de 2004 pelo Partido Social Democrata. O mesmo PSD adiantou que, na altura, houve um incêndio que teve dimensões consideráveis, mas não foi tão grave, já que queimou algumas árvores e, sobretudo, mato. Desta vez, o que está a preocupar mais é a queima de floresta organizada. Estas eram as declarações ao princípio da tarde, mas há uma hora atrás a agência Lusa foi avançando com a notícia de que, de repente, o vento mudou de direção e passou já o Centro de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, e que agora há várias casas em risco. Neste momento, o fogo continua incontrolável e, como disse, são mais de 900, ou se quiser, ao todo, 955 bombeiros apoiados por mais de 230 viaturas e 10 meios aéreos. Isto em plena noite. Atualmente não se sabe ainda se já houve casas consumidas pelas chamas ou não, mas sabe-se que a qualquer momento o vento pode voltar a mudar de direção, até porque esta mudança não estava prevista, segundo os boletins meteorológicos do Instituto de Geofísica e, enfim, e Climatérica. Atualmente são estas informações que temos. Este é o incêndio mais preocupante em Portugal. O incêndio da Camacha já está controlado e atualmente estão a apurar-se causas. Também em Tavira estão a apurar-se os motivos do incêndio que acabou por gerar neste gigantesco incêndio que já passou, como disse então, o concelho de São Brás de Alportel. Na verdade, suspeita-se de fogo posto e a polícia local já está a trabalhar com especializados em incêndios da polícia de Lisboa. Mas, até à data, quer a agência Lusa, quer outro meio de informação, não adiantou qualquer avanço nesta investigação. Para todos os efeitos, Tavira está mais tranquilo agora, ainda que com frentes ativas. O caso mais preocupante é, de longe, o caso de São Brás de Alportel. Para términos deste bloco informativo especial, resta dizer que foi no incêndio urbano que se registaram as primeiras três vítimas deste verão no que toca a incêndios: duas adolescentes de 13 e 15 anos e uma outra maior de idade. Faleceram esta tarde no concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco. Um incêndio acabou por queimar toda a casa e, quando os bombeiros chegaram, já encontraram as três vítimas carbonizadas. Não há para já informação sobre a identidade dos corpos. Suspeita, aliás, há uma identidade, neste caso, que é a família que residia naquela casa. Supõe-se que seriam esses, ou apenas esses, os ocupantes e as vítimas mortais, consequentemente, deste incêndio, então, em Belmonte, um incêndio urbano, felizmente de pequenas dimensões e rapidamente controlado. A Rádio Antenoeira voltará à antena sempre que necessário e sempre que se derem novos acontecimentos, motivos de notícia. Boa noite. Antenoeira. Especial Informação.